Boa tarde, irmãos. Quero compartilhar com vocês hoje sobre o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Nesse capítulo, nós temos basicamente Jesus orientando os discípulos acerca do preço do discipulado. Jesus escolheu os 12 discípulos e os investiu de autoridade para expulsar espíritos malignos e curar enfermidades. O Mestre Jesus os enviou para ministrar em seu nome. Mas os instruiu sobre a necessidade de ter clareza e objetivo específico no ministério. O ministério de Jesus estava voltado para a casa de Israel, para a nação de Israel. Muito embora tivesse tido alguns contatos com a mulher samaritana, com o centurião romano, mas o foco do seu ministério foi a casa de Israel. Da mesma forma, instruiu os discípulos que permanecessem de preferência neste objetivo. E isso só veio a ser modificado após a sua morte, ressurreição e depois a sua ascensão, 40 dias após a sua morte. Jesus orientou os discípulos a pregar que o tempo está próximo. Vejam bem, naquele momento Jesus já dizia que o tempo estava próximo. Imagina no momento em que estamos vivendo agora. Eles deveriam curar todo tipo de enfermidade, ressuscitar os mortos e expulsar demônios. Disse o mestre que o ministério é para ser vivido de modo simples, sem paga, nem apego ao ouro ou à prata. Hoje mesmo eu recebi uma notícia, li uma notícia que veio de um organismo aí de mídia social falando sobre um determinado líder religioso que está vendendo a cura para as pessoas. E as pessoas de boa fé vão lá, fazem a oferta de R$ 1.000 para serem curadas da Covid. Veja, ainda que ele tivesse curando essa enfermidade, e Deus pode nos dar poder para isso, jamais, jamais, é inadmissível que estivesse cobrando. E não fala que está cobrando, fala que é para manter os programas, e outras coisas. Queridos, para que as coisas fiquem claras, é verdade que tudo tem custo, a vida dos missionários tem custo, a vida dos pastores, dos cantores, dos líderes das denominações, os programas de televisão, sejam eles evangélicos, sejam católicos, sejam da Seixonoye, que tem programa, seja de que organismo religioso for, deve ficar muito claro deve ficar muito transparente para qual fim esse dinheiro é destinado, de modo tal que as pessoas não sejam iludidas, enganadas por esses devoradores de ovelhas e que, na verdade, são lobos, mas um dia Deus fará justiça e revelará que esses lobos enganaram a muitos e eles serão expulsos da presença de Deus. Enquanto isso, vamos manter a vigilância para não cair nesse tipo de engodo, seja qual for o organismo. Nós já vimos escândalo por parte de religiosos de diversos organismos diferentes, diversos cultos diferentes, diversas religiões diferentes, e é fundamental que nós sigamos o que Jesus mandou para os discípulos. É para viver uma vida de modo simples, sem apego ao ouro e à prata. Quando chegassem a uma localidade, o mestre ensinou que deveriam procurar uma pousada junto às pessoas da comunidade ali, pessoas íntegras, para evitar o problema com o testemunho, e se de fato a casa fosse digna e os recebesse, a paz viria sobre aqueles que os recebessem. Mas se não fosse digna, fosse indigna, a paz não viria sobre a casa. Nesse caso, eles deveriam sacudir o pó das sandálias do lugar onde não foram recebidos para levar o evangelho. Na verdade, esse lugar terá castigo maior do que Sodoma e Gomorra, que foram destruídos lá no período do Antigo Testamento. O discipulado, irmãos, deve ser marcado pela simplicidade, mas também pela prudência, já que muitos discípulos serão, no futuro, julgados pelo engano, serão julgados como criminosos, açoitados e mortos. Já naquele momento, a prudência era necessária, já que os romanos caçaram os discípulos de Jesus, procuraram e vieram a condená-los como criminosos e foram açoitados e mortos. Paulo, provavelmente decapitado. Pedro, muito provavelmente, crucificado de ponta cabeça. Outros apóstolos verdadeiros, não me refiro aos contemporâneos, mas aqueles da época de Jesus e posteriores à sua morte, foram lançados no fogo, como é que eu diria, num lugar de fogo ardente para que morressem. Outros foram mandados para prisões, como João, que foi parar na ilha de Patmos. O Senhor então orientou os discípulos para não se preocuparem com o que iriam dizer diante dos tribunais dos homens, porque o Espírito Santo iria colocar as palavras certas em suas bocas. Neste sentido, foram orientados para compreender que seriam odiados por muitos por causa do Evangelho. E isso acontece. Isso de fato acontece. Por causa do Evangelho, por causa da opção que fizemos em seguir a Jesus, nós somos colocados de lado, zombados, escarnecidos, nós somos discriminados, maltratados por muitos. Muitas vezes seriam os discípulos também perseguidos na própria família, e até hoje acontece dessa maneira. Por causa do Evangelho, muitos são perseguidos na própria casa, na própria família. Assim como Jesus foi perseguido, os seus seguidores também seriam, e de fato o são até os dias de hoje. Mas a certeza que temos é que aquele que confessa Jesus diante das pessoas de sua geração também terá alegria do testemunho do Senhor a seu respeito. Quando chegar a hora do juízo final, haverá um testemunho de Jesus diante do Pai acerca desse discípulo que o seguiu. E ele viverá eternamente com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com todos os outros que confessaram o seu nome. O Evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia. É isso que significa essa palavra de origem grega, boa notícia, mas também é espada. Espada porque divide as pessoas entre os que creem e os que não creem que Jesus Cristo é o Senhor. Os que creem serão salvos, e os que não creem já estão condenados. Jesus orientou que haveria inimizade entre as pessoas na própria casa por causa da fé e a fidelidade diante de Deus. Aliás, a fidelidade e a aliança com Jesus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, é imprescindível para a caminhada cristã. Ou seja, mesmo sofrendo pressão, o discípulo de Jesus não pode negar o nome do seu Criador, do seu Libertador, do seu Resgatador, do seu Salvador, do seu Senhor e Rei. Se esta for a cruz a ser carregada pelo discípulo, deve manter-se fiel e carregar a cruz. Pois quem perder a sua vida por amor e fidelidade a Jesus, vai encontrá-la eternamente. Mas quem quiser ganhar a sua vida sem se render a Jesus, vai perder a vida abundante agora e a vida eterna a posteriori. Quem quiser preservar a sua vida estará negando o senhorio de Cristo e vai perder a vida que Deus tem para cada um de nós. Finalmente, irmãos, o Senhor os instruiu dizendo: aquele que os recebesse como profetas e justos, lhes concedendo abrigo e alimento, receberão galardão de quem os enviou. O discipulado é uma grande bênção e direciona a vida ministerial do cristão, mas também é causa de muita perseguição na vida de quem se identifica com Jesus. Que esta palavra de orientação sobre o preço do discipulado fique guardada no seu coração. E eu finalizo dizendo: em setembro, eu fiquei 22 dias em coma. E não estou falando isso para você ficar com dó, não, porque estou pronto para ficar aqui e testemunhar, e estou pronto para partir e dormir no Senhor até que eu seja levantado para viver com Ele eternamente. Mas eu tenho convicção que Deus me deu mais algum tempo. Para que eu pudesse pregar um pouco mais sobre discipulado. E a minha expectativa é que surja em cada igreja local, no Brasil e nas nações, a visão do discipulado. O discipulado no modelo de Jesus, não o modelo A. Nem o modelo B, o modelo de Jesus, olhando para o que Jesus fez e norteando a caminhada da igreja segundo aquilo que Jesus orientou. É fundamental. Nós estamos vivendo dias maus e as coisas vão piorar. Eu não sou o profeta do pessimismo, não. Nem sou profeta, nem sou o homem do pessimismo, mas a Bíblia me diz que as coisas vão piorar. Elas vão caminhar na direção da manifestação da impiedade até que o Senhor venha e realize a sua vontade. E para isso nós precisamos de uma igreja que tenha não só membros da denominação, mas uma igreja que tenha discípulos de Jesus e que façam outros discípulos de Jesus, para que estejamos prontos para a volta do Senhor Jesus. Se nós fizermos isso, nós vamos ser uma igreja bem-aventurada, feliz, abençoada, próspera em todos os sentidos. Mas se não fizermos isso, seremos como as cinco virgens que não tinham óleo para esperar o noivo chegar. Vou lembrar a passagem inteira, eram 10 virgens que aguardavam a volta do noivo. Cinco estavam preparadas, cinco não estavam preparadas. Quando o noivo voltou, as cinco que estavam preparadas foram com ele para o momento nupcial. E as cinco que não estavam preparadas perderam a oportunidade e não vão desfrutar dessa vida abundante e eterna. Que Deus te abençoe e que você seja como a virgem preparada e que se encontra com Jesus e que entrega a vida a Jesus e tendo entregue a vida a Jesus, se transforme em discípulo e que a igreja tenha claro que nós temos que pregar o evangelho. Quando a pessoa aceitar Jesus, na sua casa mesmo, ela deverá ser batizada. E depois de batizada, deverá entrar em um grupo de discípulos de Jesus para ser ensinada, porque discipulado significa aprendizado, deve estar preparada para viver uma vida de testemunho, sabendo que o discipulado tem um preço, e esse preço é um preço maravilhoso de ser pago. Porque não há nenhum prazer maior do que estar na presença do Senhor. É uma vida simples, é uma vida não cheia de pompa, mas é uma vida maravilhosa. E se você estiver pronto para isso, preparado para isso, você vai se tornar um discípulo. Depois de 3, 4 anos de encontros semanais, se possível, se não for possível, quinzenais, se não for possível, encontros mensais, mas que sejam intensos, convivência, aprendizado da Bíblia, depois de 3, 4 anos, quando a pessoa estiver apta, ela vai evangelizar, batizar, fazer novos discípulos. Para que o Evangelho seja cumprido como Jesus ordenou. Que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, também quero lembrar vocês que amanhã é um dia especial onde nós vamos ministrar o curso para liderança, curso para obreiros. Não perca, todo sábado nós vamos ministrar o curso para obreiros. E se você perdeu, você pode acessar lá no blog todo sábado. Então é só você verificar o sábado anterior e assim por diante. O blog se chama Logos, L-O-G-O-S. Pastores Sérgio e Margarete Lavoura. Esse é o link. Você pode acessar também no YouTube e você vai fazendo essa preparação para se tornar um líder segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe e na semana que vem a nossa intenção, se assim o Senhor permitir, é voltar a fazer algumas meditações sobre os Salmos. Deus te abençoe e permaneça em paz, em nome de Jesus. Amém.